vida encontramos guerreiros, companheiros verdadeiros, que formam uma aliança, amigos desde a infância. Pena que de repente, a perca de um ente a gente sente. A meu amigo a homenagem escrevo, dedicado a Orlando, meu irmão negro. Não é qualquer um que merece lealdade, pra vida ou pra morte ser amigo de verdade. No certo ou no errado, quem vai estar lado a lado, pra matar ou pra morrer, armado ou desarmado. Anda com seu futuro, o caminho é só desgraça. Qualquer hora a morte passa, te arrasta de graça. Lembro dos momentos quando o Vistão era chão de terra. Nos bailes só treta, nos bairros só guerra. Vivete um de 13, outro de 15 anos, que curtia Racionais, tá aí de DJ um com os manos. Tudo para a gente era diversão, maior barato. Nosso ganha-pão, uma caixa de engraxar sapato. Com dinheiro ou sem dinheiro, para nós não tinha vez. Nós comprava uma coxinha para dividir em três. Não tinha maldade, nossa que legal. Dançava break, virava mortal. Tiro de cabeça, freck, moinho de vento. O moleque era zica, o neguinho ia pra rebento. Graduado na capoeira, não tinha pra ninguém. Improviso freestyles, rimava muito bem. Relatos citados são de verdade, mano. E quem nos assistiu sabe de quem estou falando. Que Deus te ilumine aonde esteja, Mike Orlando. Homem, pega esse negro e joga no chão. Esse negro é valente, esse negro é o cão. Pega esse negro e joga no chão, que com ele é na bala, na mão. Não dá, não, não, não, não. Zoom, zoom, zoom, capoeira. Aqui, negão, sempre na luta. A vida continua, o negócio é mó disputa. Sempre ouço seu som, tá ligado, meu parceiro? E atento com polícia, com pilantra, safado e traiçoeiro. Lembro daquela vez PM iria me matar. Você entrou na frente pra ele não atirar. Cada vida, cada treta, cada situação, parceiro, lado a lado, nunca, nunca me deixou na mão. Deixando aqui seu grito de liberdade, iria te falar, acabei chegando tarde. Quem mata um rapper favorece o sistema. Marionete da maldade, o diabo fez esquema. Mirou, atirou, acertou, confirmou. Ninguém sabe quem matou, que motivo decretou. Três filhos ele deixou, mas o negro se calou. Revoltado, inconformado, aceitar é difícil. Foi fácil matar um mano perdido no mundo do vício. A morte é que faz sua filosofia. Toca ninja, passa em cima da palavra, na covardia. Ó senhor, alivia meu suspiro. Felizmente armado, mas é a paz que eu prefiro. Pra nenhum encapuçado, filho da puta, me encher de tiro. Mas se for assim, quem assim seja, vou morrer de cabeça erguida, que a sentença aconteça. Sem colete, sem blindagem, mais um mano sem defesa. A homenagem escrevo, o gueto foi meu berço. Não temo, eu não devo, pra pagar um alto preço. Não esperava que fosse assim, meu amigo, no triste fim. Alegria pros gambé, pros playboys, pros Zé Polvin. Mas um negro pobre morto numa noite fria. Juro que te resgatar era o que eu mais queria. Passar um papo de responsa, pra te dar uma força, pra você tomar cuidado com os amigos da onça. A notícia para mim foi pior que um baque. Mais um caso semelhante de notórios Big, sabotagem e Tupac.